tudo é fantasia. Qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter International apresenta Guerreiras Mágicas de Heian. Marine e Ayn são convocadas pela Princesa Esmeralda para se tornarem guerreiras mágicas e salvarem Zephyr. Durante essa missão, a mestre em ilusões, Caldina, atrai as três meninas para uma armadilha, usando a imagem do Guru Clef e da princesa para eliminá-las. Marine, porém, percebe o jogo a tempo e impede que Caldina leve seu plano até o fim. Marine convence também Ascot a se arrepender dos atentados cometidos anteriormente contra elas. Continuando a jornada, elas partem em busca do segundo gênio a ser ressuscitado. A coisa mais importante do mundo. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Droga! Aquelas pecinhas estão fazendo a gente rodar em círculos. Temos que pôr a cabeça no lugar e resolver isso de uma vez. Parece que esta super linda, escultural, Miss Caldina vai ter que dar um jeitinho nessa situação, de um modo ou de outro. Esquece isso, vai! Eu cansei! Eu não tô mais afim de mexer com essas guerreiras mágicas. Se nos livrarmos dessas coisinhas, teremos uma boa recompensa em dinheiro do mestre Zaga. E dinheiro é dinheiro. Eu não tô interessado em dinheiro. Vamos esquecer dessa história de guerreiras mágicas, vai. Ascot! Você pra mim é como se fosse um irmãozinho caçula. Eu realmente gosto de você, sabia? Caldina. Mas dinheiro pode fazer com que a gente viva muito bem juntos para o resto da vida. Caldina! Eu com certeza vou pegar aquelas guerreiras mágicas dessa vez. Dessa vez elas não vão me escapar. Ah, não vão mesmo. Caldina. Ei, Mocona, quanto ainda vamos ter que andar para chegar naquela montanha flutuante lá no céu? O que quer dizer com isso? Parece uma montanha. E quantas montanhas más nós vamos ter que escalar? Quatro? Foi o que ele disse. O quê? Mais quatro? Posso saber por que você está tão animado? Ele já está me aborrecendo desde o início com essa carinha de anjinho. E por que você desaparece toda vez que uma batalha começa? Por acaso você gosta de ver a gente com a corda no pescoço? Gosta? Não acredito. Mocona! vou virar você do avesso, seu monstrinho branco! Você não escapa! Espera aí! Vem aqui! Você acha que vamos conseguir chegar até lá, no alto daquela montanha? Será que é lá que o segundo gênio está esperando a gente? Se continuarmos andando, a gente chega lá sim. Temos que acordar aquele gênio o mais rápido possível. E não há um minuto a perder. Alto lá, meninas. Você ouviu alguma coisa? Eu acho que é uma voz de mulher. Morcegos! Vamos dar um fora daqui. Meninos, eu confesso que nunca fui muito amiga do pessoal da sua família. Amy, rápido! É perigoso ela ficar sozinha, espera! Amy, volte aqui! Quem é você? Que falta de cordialidade! Não é educado parar uma pessoa linda e maravilhosa como eu com frases como quem é você? Ei, ela não parece uma perua de shopping center falando? Será que existem Mauricinhos e Patricinhas em Zephyr também? Ou essa fugiu de alguma liquidação por aqui mesmo? Eu sou Caldina. E vocês, jovens atrevidas? E por que deveríamos nos apresentar numa hora como essa, hein? Meu nome é Lucy! E o meu nome é Marine. Lucy, Marine? Que coisa, mas que nomezinho sem graça. Desculpe, mas só temos esses. Por falar nisso, temos que encontrar a Anne e não temos tempo para perder com figurinhas carimbadas como você. Quer dizer que a outra mocinha se chama Anne? E se ela se perder, será tudo culpa sua. Ah, não se preocupe com ela. E como pode dizer uma coisa como essa? Não, não se preocupem. Não se preocupem. Eu farei com que a encontrem logo, logo. Obrigada. Essas palavrinhas gentis até me deixam sem jeito. Afinal, eu sou... uma seguidora fiel do mestre Zaga. Zaga? Por Marine. O que houve? Ah! Lucy! Meninas, o que aconteceu? Por que estão me atacando? Mocinha, você é realmente excelente na esquiva. É, pelo jeito, acho que sobrou pra mim. Eu mesma vou ter que terminar o serviço. Sou Caldina, a dançarina, mas também sei fazer isso. Aquele morcego! O que você fez com a Marine e Lucy? Adivinhe. Elas estão completamente hipnotizadas sob o meu comando. Você só pode ser um dos perversos soldados de Zagar. É verdade. Mas se eu eliminar todas vocês, então... vou ganhar muito dinheiro! Dinheiro? Eu sou uma profissional da dança e mestre em ilusões. E os grandes profissionais devem cobrar bem. Não é nada pessoal, mas vocês terão que morrer, minha querida menina. Sua espada e contra-ataca! A Lucy e a Marine são minhas amigas. Aqui em Zephyr nós só temos umas às outras. Eu nunca teria coragem de machucar uma delas. Que atitude mais nobre. Mas vamos ver até onde vai isso. O quê? O que eu faço agora? No mundo de Zephyr, seu coração decide tudo. Hã? Clef! A fé em seu coração decidirá o futuro. Busque em sua memória. Acredite e confie nela. Jamais duvide, Amy. A fé é a confiança no coração. Bárbaro! Só mesmo uma guerreira mágica poderia dar um golpe como esse. Meus parabéns, menina. Mas você teve uma péssima ideia quando pegou essa espada. Que pena que nós duas estejamos aqui tão sozinhas e sem plateia. Mas vamos em frente. Contra a minha vontade. O que é isso? Não perca tempo, querida. Ninguém consegue escapar da minha magia. Que emoção ver alguém cooperando com os meus poderes. Não é lindo? Essa história de lendárias guerreiras mágicas é um título muito pomposo, mas é tudo que podemos esperar de menininhas como vocês. Ataque! Vamos! Marina! Lucy! Acordem! Do jeito que eu estou, posso machucar qualquer pessoa. Eu posso até matar vocês. Então chega de papo. Ascut! As guerreiras mágicas não são más. Precisamos parar com isso agora mesmo. Não me atrapalhe! Mas afinal, ele não é um dos seus melhores amigos? Amigo? Ele é como se fosse um irmão para mim. Se é assim, por que fez uma coisa tão horrível como essa? Ascot é só uma criança e eu não quero que ele suje suas mãozinhas puras com sangue. Pelo menos com sangue das guerreiras mágicas. Mas vamos botar um fim nisso tudo! Aliás, você vai usar os seus poderes! Lucy, Marie, minhas melhores amigas. Minhas melhores amigas. Vou fazer você seguir suas amigas. E aí, então, minha querida? Coração decidirá o futuro. Força! Força! Força! Agora mate-a! Nunca! Vou destruí-la! Tempestade Verde! Eu não acredito. Eu não entendo. Como pode acontecer? Eu sou a melhor ilusionista de Zephyr. Eu não posso perder para uma criança como você. Você era mais forte do que eu, Caldina. Então, como? Quando você disse que pretendia nos matar, disse que faria por dinheiro, não foi? Mas você teria mesmo coragem de pôr sua própria vida em risco para cumprir essa missão? É claro que não. Minha vida é importante demais para mim. Quanto a mim, com toda a franqueza, poderia até sacrificar a minha vida para salvar Lucy e Marine. Quando eu estava sob o seu poder e as feri, com todo o meu coração, só desejei salvá-las. Quis proteger minhas amigas, que são tão importantes para mim. Cheguei a pensar nelas mais do que em mim mesma. Sacrificar sua vida? Sim. Mas escuta, vocês são amigas há muito tempo. Não, Caldina. Eu nem sequer as conhecia antes de ser chamada para vir para cá, para o mundo de Zephyr. Mas então por quê? Não acho uma boa ideia eu sacrificar a minha vida por alguém que acabei de conhecer. O tempo não tem nada a ver com amizade. Não importa quanto tempo eu as conheço ou mesmo o que mais está envolvido. O que eu sei é que eu decidi ficar e continuar a batalha. Ascot é como eu. Ele tentou de todas as formas proteger você. Ascot! Minha nossa! Ele não existe. Por favor, pare, Caldina. Esqueça as guerreiras mágicas. Hã? Você pôs a sua vida em perigo por Caldina e por nós, não é verdade? Pequena dama, você venceu. Caldina! Eu não sei se é bom ou mal você colocar a sua vida em perigo, mas foi interessante. Na verdade, eu nem sei o porquê dessa barulheira toda. Tudo que sei é que alguma coisa aconteceu com Zagar de repente. Ele mudou muito. Mas o objetivo de Zagar é governar Zephyr, não é verdade? A princesa Esmeralda perdeu o seu poder de prece. E quem gostaria de comandar um mundo instável e cheio de medo? Até eu disse isso a ele. Se é para Zephyr ficar num estado tão ruim, por que não deixamos a princesa Esmeralda usar o seu pensamento para fazer com que esse mundo volte ao normal? Mas ele riu e disse que havia muito mais envolvido além de reinar em Zephyr. Algo mais além de reinar em Zephyr? Como assim? Todas as vezes que perguntei a ele, nunca ouvi resposta. Ele deve ter suas razões e por isso não vai contar. Então, Ascot, vamos embora? Você vai voltar para o palácio? Eu jamais voltaria para um lugar como aquele. É sério, isso me deixa feliz. Amy! Eles são seguidores de Zaga! Lucy! Eles não são mais nossos inimigos. Amy! Mas... está tudo bem, Lucy. É alguém que Ascot vinha protegendo, só isso. Certo, Ascot? É que... Bom, não temos mais nada a fazer aqui. Mas cuidado. Zagar é muito poderoso. Vamos pra casa, Ascot? Vamos sim. A gente se vê por aí, não é mesmo, Ascot? E agora somos todos amigos. É isso aí, nos veremos de novo. Legal! Puxa, eles já sumiram. Mocona! Valeu, Mocona. Amy, como pode agradecer a uma coisinha que sempre se arranca quando uma briga começa? Ele tá te pagando algum por fora? Confessa, tá? Cuidado, ele pode entender. Estou confusa. Algo mais além de reinar em Zephyr? O que será isso? 私、指導光、海ちゃん、風ちゃんが正体不明の魔物にさらわれた。一人ぼっちになってしまった私、クレフトの通信を思いつき連絡するんだけど、クレフにも魔物の正体はわからない。一体2人はどこへ連れ去られてしまったんだ。マジックナイトレイヤース、光、海、風の譲れない願い、絶対見てね。